Rodrigues, Vai no Cavalinho. Lá em Goiânia tinha uma dupla excelente, Matão e Monteiro, dupla para cantar. Infelizmente a dupla se separou, aí o Monteiro tinha dentro de casa prontinho para cantar para ele o filho dele, o Fred. E eles vão cantar para a gente agora, do seu primeiro trabalho. Fred Monteiro traz 51 para a gente. Fala que cachaceiro é fácil, vira, vira da tequila, bebe 4, 5 doses, sempre sem perder a linha. Vou fazer um desafio, pois comigo é diferente. Garçom, cancela a tequila e traz 51 pra gente. Alô, galera, a onda agora é tomar 51 com Fred Monteiro. Sai pra balada com as amigas, pagando de cachaceira, só tomando José Cuervo, bebe, bebe a noite inteira. Já saí da faculdade, botando pra derreter, me chamando de fraco por não acompanhar você. Agora, cara a cara, quero ver você beber tequila pra mim é água, eu vou te mostrar porquê. Vira o copo, guti, guti, bebo sem fazer careta, você mal cheirou o copo, xiii. Fala que cachaceiro é fácil, no vira-vira da tequila, bebe 4, 5 doses, sempre sem perder a linha. Vou fazer um desafio, pois comigo é diferente, garçom, cancela a tequila, tá 51. Fala que cachaceiro é fácil, no vira-vira da tequila, bebe 4, 5 doses, sempre sem perder a linha. Vou fazer um desafio, pois comigo é diferente, garçom, cancela a tequila e traz 51 pra gente. E aí, Fred? Parece que ela pediu arrego. Ei, Monteiro, pra conta não, viu? Mio! Sai pra balada com as amigas, pagando de cachaceira, só tomando José Cuervo, bebe, bebe a noite inteira. Já saí da faculdade, botando pra derreter, me chamando de fraco por não acompanhar você. Agora, cara a cara, quero ver você beber tequila pra mim é água, eu vou te mostrar porquê. Vira o copo, guti, guti, bebo sem fazer careta, você mal cheirou o copo, xiii. Fala que cachaceiro é fácil, vira, vira da tequila, bebe 4, 5 doses, sempre sem perder a linha. Vou fazer um desafio, pois comigo é diferente, garçom, cancela a tequila e traz 51. Fala que cachaceiro é fácil, vira, vira da tequila, bebe 4, 5 doses, sempre sem perder a linha. Vou fazer um desafio, pois comigo é diferente, garçom, cancela a tequila e traz 51 pra gente. Fred Monteiro traz 51 pra gente. Essa família é toda musical, né? Tem também a Janaína Monteiro. Ela trabalha na área de segurança, mas todo final de semana junta com o pai e com o irmão e sai fazendo a alegria das pessoas lá pro Goiânia e pra aquele todo o estado de Goiás, né? Essa aqui o professor Júlio César Rezende buscou lá no fundo do baú. Emilinha Borba, Jerônimo. Sucessos de ouro. Canções que o coração não esquece. Entre tiros e tocaias cresceu. Hoje luta pelo bem contra o mal. Galopando está em todo lugar. Pelos pobres a lutar sem temer. Como moleque nasci pra ajudar. Ele faz qualquer valente tremer. Thank you. canção que eu venho aqui cantar. Se é pro bem, vai encontrar com Jerônimo protetor. Se é pro mal, vai enfrentar o Jerônimo lutador. Cerro Bravo foi seu berço natal. Entre tiros e tocaias cresceu. Hoje luta pelo bem contra o mal. Galopando está em todo lugar. Pelos pobres a lutar sem temer. Como moleque nasci pra ajudar. Ele faz qualquer valente tremer. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Emilinha Borba, Jerônimo. Jerônimo era uma novela que tinha no tempo do rádio ainda. Isso na década de 50, né? no final dos anos 50, no início dos anos 60, a Rádio Nacional transmitia Jerônimo, o Herói do Sertão, transmitia também o Direito de Nascer. Eu me lembro que Jerônimo, Herói do Sertão, era no finalzinho da tarde, né? E essa música aí foi feita especialmente para essa novela do rádio. Vocês imaginam, hoje passa novela na televisão, naquele tempo era novela no rádio, né? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que é produtor de shows em qualquer lugar do Brasil, anote aí o telefone da RBM Música: 61 99 81 3601. 61 99 81 3601. Você pode ligar e contratar o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalme Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, que a RBM tem um show do tamanho do seu evento, viu? O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Agora eu vou agradar a gauchada. Grupo Marcas do Rio Grande, Domas. A homenagem do Grupo Marcas do Rio Grande a todos os tomadores que ganham a vida no lombo destes cavalos. Eu sou um domador de estância, um jinete consagrado. Quanto mais difícil a doma, mais fica do meu agrado. Já domei muitos ventenas, do gateado ao alazão. E o mouro cabeça preta, bandido de coração. Pula cavalo, não te entrega assim no mas. Quanto mais tu enche o lombo, mais laço tu vai tomar. Pula cavalo, não te entrega, eu sou peão. Pode passar o dia inteiro, desta doma não largo mão. É Grupo Marcas do Rio Grande, Domas. Esta é a vida de um taura, tomador de nascimento. Vive no lombo dos potros, testando ensinamentos. Do chucro passa um cavalo, montaria de patrão. Dançamos no mesmo embalo, e as rédeas a minha mão. Pula cavalo, não te entrega assim no mas. Tanto mais tu enche o lombo, mais laço tu vai tomar. Pula cavalo, não te entrega, eu sou peão. Pode passar o dia inteiro, desta doma não largo mão.

com dinheiro é mole, quero ver duro. Fica de papo pro ar, uma semana tem apuro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. Ser feliz e ter gorá, a barra que eu seguro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. Com dinheiro é moleza, quero ver duro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. Com dinheiro é moleza, quero ver duro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. Com dinheiro é moleza, quero ver duro. Gini Geno, com dinheiro é mole. E se você quer ouvir uma música que faz tempo que você não ouve, você pode pedir aqui no nosso programa. Você pode entrar no site radioestudiobrasil.com.br, pode pedir nos perfis do Facebook do Cleiton Aguiar, ou então no e-mail programacleitoaguiar@gmail.com. Você pode pedir a música. Se a gente não tiver, a gente vai atrás, viu? Só se não tiver sido gravado, pra gente não achar. Pode pedir que nós vamos escrafunjar, tá bom? No próximo bloco, eu tenho uma dica para você espantar os insetos de verão. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, dá uma paradinha no que você está fazendo aí, que você vai interessar nesse assunto aqui. Mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos por ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza, Puro Ômegas. E você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: do representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. Você pode comprar para o seu próprio uso e você pode comprar para revender também. E se disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, ainda vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, Puro Ômegas é mais beleza. A dica de hoje do programa, vou te ensinar nessa época do ano, época de verão, é muito inseto, né? E é um bicho enjoado, entra no olho da gente, entra no nariz, entra nas orelhas, não pode ver um buraco entrando. Tem várias maneiras de evitar a presença e principalmente a ferroada, a picada dos insetos. Né? Se você não será importunado por esses bichinhos, se você passar nos braços e nas pernas, antes de sair de casa, você passa óleo de cravo, você encontra nas farmácias, óleo de cravo e amoníaco. Os insetos não vão estragar o seu piquenique também. Quando você colocar uma xícara, você pega leite açucarado com pimenta, põe em cima da toalha, assim. Você está num piquenique, aí você está cheio de inseto por ali, você pega né, uma xícara de leite açucarado com pimenta, põe em cima da toalha. Essa mistura atrai, porque é o cheiro do açúcar, mas a pimenta mata os insetos, viu? E outra coisa, as moscas detestam o cheiro de lavanda. Por isso, esparrame na sua casa sachês ou chumaços de algodão embebidos neste perfume. As moscas não gostam de lavanda e vão evitar. Então são providências muito simples, né? Você passa nos braços e nas pernas antes de sair de casa, óleo de cravo com amoníaco. Você encontra em farmácia isso, viu? E outra coisa, você saiu com um piquenique, foi para a fazenda e tal, etc. Você parou para comer, você pega uma xícara de leite açucarado com pimenta, mistura o leite com pimenta, põe em cima da toalha. Os insetos vão sentir aquele cheirinho, vem, pula lá dentro e vai morrer, porque a pimenta mata eles, viu? E outra coisa, mosca detesta o cheiro de lavanda. Então vocês pegam assim, um chumaço de algodão, ou aquele pequeno sachês, espalhe, embebe na lavanda, espalhe pela casa, as moscas vão sair tudo voando. Para longe da sua cozinha, da sua sala, né? Te contar para o programa do Cleiton Aguiar, ensinando o povo até espantar mosquito. É mole.

nada importa se eu tenho você comigo. Eu por você faço tudo, pode crer no que eu digo. Sou feliz e nada mais me interessa. Não vou ser triste e nem chorar por mais ninguém. Esqueço tudo, até de mim, quando estou perto de você. Eu fico triste só de pensar em te perder. O nosso amor é puro, espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro de nunca em nada mudar. Mas se ficar um só momento sozinho sem te ver, eu fico triste só de pensar em te perder. Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Ninguém Vai Tirar Você de Mim. O Roberto é um fenômeno, não é da música brasileira, não, é da música mundial. Eu não conheço um outro artista que esteja fazendo sucesso há mais de 50 anos. Né? Essa semana mesmo eu toquei uma música do Roberto aqui, de 1963, quer dizer, 51 anos. Ninguém fica tanto tempo se não for muito bom. Eu sei que tem gente que torce o nariz pro Roberto Carlos, tem gente que não gosta de artistas populares, né? Como o Rei Roberto Carlos, que lota, onde ele vai, é ginásio, onde ele for, campo de futebol, está sempre lotado, né? Mas sem dúvida nenhuma, gostando ou não gostando, tem que tirar o chapéu para um artista que está fazendo sucesso há mais de 50 anos. Na Lorota Boa de hoje, o camarada estava conversando com a veinha e falou assim: ô vó, o plano da senhora é para falar de vivo para vivo? Ela falou: claro, né, minha filha? Se fosse para falar com os mortos, eu ia num centro espírita. Se você tiver uma lorotinha dessa e quiser mandar para mim, pode mandar, viu? Programa cleitaguiar@gmail.com. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Eu não conheço ninguém que trabalhe bem, que trabalhe muito, que é focado, que não fica bem de vida. Eu digo isso pra você porque eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Pessoal, Cleiton Aguiar, mas hoje você tá bem de vida? Tô. Mas um cabra que eu tô com 64, tem 54 anos que eu trabalho. Se não tivesse arrumado a minha vida, também podia largar, né? Eu tô falando isso porque eu tenho uma oportunidade pra você melhorar a sua vida também e dar uma ajeitada boa. Você garantir o seu futuro, viu? Uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro revendendo Oporte Jeans. Calças, bermudas, saia, short, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, joga 100% em cima e vai vender mais barato que a concorrência, um produto de altíssima qualidade. Oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande. Agora, se você tiver o CNPJ, facilita, porque aí vai de transportadora para você. Se você não tiver o CNPJ, aí só pode mandar pelo correio, encarece um pouquinho o frete, mas mesmo assim A diferença de preço para a concorrência é tão grande que você pode pagar a despesa de correio numa boa, viu? Você vai começar pequenininho, daqui a pouco você está com o seu CNPJ, está com a sua loja aí. Eu digo isso porque eu sou representante da Porte Jeans aqui em Brasília. Estamos estudando até uma possibilidade de montar uma fábrica aqui em Brasília, uma fábrica não de tecido, de roupa, mas uma fábrica de tecido. Estou discutindo isso com o Jefferson Borba, da Porte Jeans, porque realmente o produto dele é de altíssima qualidade e precisa de vir lá do Nordeste para cá para ganhar também a região Centro-Oeste, para ganhar o Sul do Brasil, né? Você pode ligar agora para 99981-3601, 99981-3601 da Vivo, ou 61-8143-8802 da TIM, 8143-8802 da TIM. Você começa com um pequeno capital, logo logo você está com a sua vida arrumada e vai ter a sua própria loja, eu não tenho a menor dúvida disso. Seja um revendedor ao Porte Jeans, ou jeans do Brasil. Aniversariando hoje, a comunicadora, diretora da Local FM de Lavras do Sul, a Camila Oliveira, que recebe os parabéns do seu marido Márcio Machado, das suas filhas, o meu querido primo Carlos Hernani Aguiar Tavares, o Nani, lá em Belo Horizonte, o Lélio Nogueira, Sabino Trevilato, Estefânia Verônica, Lázaro Cunha, Ivanete Salles, Cristian Dutra, a minha querida amiga Suzane Cassol, ela mais o Eduardo tem uma pousada, Conchas Pousada, lá na praia de Tabatinga, na cidade de Conde, pertinho de João Pessoa, 26 quilômetros de João Pessoa, uma maravilha de lugar, um pedacinho do paraíso, viu? Quem está aniversariando hoje também é o Lélio Nogueira, Valdir Arruda, Eliete Ferreira dos Santos, o meu amigo Agrício Braga Filho, aqui em Brasília, a Kênia Oliveira e o Alex Souza. E você, que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo, vai para você também essa oração que eu recebi da Ariane, a oração do amor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Deus, dobrei os meus joelhos para falar de amor, para te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse, cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor quando oramos e pedimos esperando em ti. De olhos fechados me lembro do dia que meu coração se encheu de alegria quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, meu Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz. No teu amor divino, sou eterno aprendiz. Agora, finalizo a minha oração. Mais uma vez, meu Deus, obrigado por cuidar do meu coração. Amém. Obrigado, Ariane, por essa bela oração que você me mandou, a oração do amor. E se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, pode usar o nosso e-mail, programa cleitonaguiar@gmail.com. Abraçando a minha amiga Sebastiana, mãe da Zélia, lá em Paraíso, no estado do Tocantins. O avô do João, Cleiton Aguiar, comadre Sebastiana. Você conhece a comadre Sebastiana? Não? Ah, mulher bonita, ancuda, uma peitaria que dá gosto. Só tem um problema, é ridícula demais. Se eu falo em pôr nela, ela diz que é modernice. Se quiser pissuir, tem que casar. Ô, comadre Sebastiana, faz assim comigo não. Não aguento uma semana com tanta consumição. Quando vejo a comadre Sebastiana, os meus olhos chegam a regalar. Vai subindo um arrepio pelas pernas, que só param de descanso pra atuar. Ô, comadre Sebastiana, faz assim comigo não. Não aguento uma semana com tanta consumição. Para ter o coração de Sebastiana, eu dou tudo que ela quiser. Eu dou

Você pode me assistir pelo canal 175 da Sky, pelo canal 133 da Claro, 139 da Oi, 248 da GVT, 237 da TV Vivo e 714 da CTBC. Você pode me assistir também pelo canal C1 das Parabólicas. Qualquer técnico sabe te ensinar como é que você pega esse canal C1. E também direto no site em tempo real, www.rbtv.com.br. Hoje, toda terça-feira, às 23 horas, com reprise no domingo, às 10 da noite, às 22 horas. E também mais de 200 cidades onde você pega o nosso programa pelo canal local, programa Cleiton Aguiar, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Cauã Lima. Love! Realmente o que eu sinto por você, eu só sei que eu te amo e nada mais. Eu pensava realmente em ser feliz. Você veio e trouxe tudo que eu sempre quis. Nosso amor é uma canção que fala o coração. Se fico um minuto sem te ver, perco o chão, parece que vou enlouquecer. Eu faço tudo pra te ver feliz, e também sei que você faz por mim. A nossa vida é uma troca de amor. Te amo todo dia, não importa onde for. Só love, só love, só love, só love, só love, amor. Só love, amor. Só love, só love, só love, só love, só love, amor. Só love, amor. Não encontro palavras pra dizer realmente o que eu sinto por você. Eu só sei que eu te amo e nada mais. Eu pensava realmente em ser feliz. Você veio e trouxe tudo que eu sempre quis. Nosso amor é uma canção que fala o coração. Se fico um minuto sem te ver, pelo chão parece que vou enlouquecer. Eu faço tudo pra te ver feliz, e também sei que você faz por mim. A nossa vida é uma troca de amor. Te amo todo dia, não importa onde for. Só love, só love, só love, só love, só love, amor. Só love, amor. So love, so love, so love, so love, so love, amor. So love, amor. So love, so love, so love, so love, so love, amor. So love, amor. So love, so love, so love, so love, so love, amor. So love, amor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Cauã Lima, Love. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone 61-3532-6993, 61-3532-6993, das 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, fica à sua disposição, tá bom? Para você pedir músicas não só no programa do Cleitão Aguiar, mas em todos os programas da Rádio Estúdio Brasil. A Faculdade da Música, atenção meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, senão vocês não vão sair da sala de aula, vocês não vão sair da faculdade. A Faculdade da Música apresenta os mestres Christian e Ralf, Apaixonei de Novo. Thank you.